Namastê, caros ouvintes, que assim seja. Que o Deus que habita em mim saúde o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos aqui na Rádio Esotérica FM, a mais uma edição do programa Lux Esotérica. E tenho o privilégio, caros ouvintes, de trazer para vocês, diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, aqui estudos que aprofundam os melhores textos do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. E também, para um maior privilégio ainda, estamos levando para vocês, nesta fase do nosso programa, um curso de introdução às ideias básicas, seminais, radicais, que nós encontramos no ideário do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Esse pensamento, caros ouvintes, que vem do Oriente, e como toda luz brilha no Oriente, se propaga para o Ocidente, onde nós estamos buscando, caros ouvintes, essa luz. É no Oriente que estão as mais antigas religiões, as filosofias espirituais, lá que nasceram, viveram e pregaram os grandes mestres espirituais desse planeta. E nós, caros ouvintes, que somos apenas meras criancinhas brincando no jardim da sabedoria divina, temos que estar atentos, caros ouvintes, a todas as indicações que nos forem feitas. Porque, assim como toda criança, depende dos seus pais, dos seus mestres, dos seus tutores, instrutores, para que ela possa continuar a sua evolução, sendo alimentada, nutrida, acalentada por esses instrutores. E nós, caros ouvintes, estamos exatamente nesta posição. Como bem disse a doutora Annie Besant, que foi a criadora dos mantras que nós mencionamos aqui na abertura e no encerramento do nosso programa, esta sabedoria, caros ouvintes, a sabedoria divina, o esoterismo, a teosofia, é um grande oceano. Um oceano que tem praias, caros ouvintes, aonde uma criança pode brincar tranquilamente, porque nesse oceano da sabedoria existem praias onde reina a calmaria e os pés ainda tenros e ainda inexperientes de nós, caros ouvintes, podemos tatear com muita tranquilidade. Mas este mesmo oceano da sabedoria, caros ouvintes, tem profundidades, tem fossas, tem abismos, realmente profundidades abissais, e mesmo um gigante, caros ouvintes, precisa ser um hábil nadador para que ele não afunde realmente nestas águas profundas. Porque esse pensamento espiritual, caros ouvintes, que nós expomos para vocês aqui diariamente, tem realmente pontos de extrema complexidade, de extrema profundidade. Nós precisamos aprender a navegar nestes mares, caros ouvintes, às vezes calmos, às vezes tempestuosos, às vezes praias limpas e tranquilas, e às vezes navegando em águas revoltas que chacoalham, caros ouvintes, a nossa mente. E nos últimos programas, caros ouvintes, com exceção do último programa que nós fizemos, que foi temático, nós falamos aqui sobre a Nossa Senhora, aquela grande mestra que foi a mãe do Mestre Jesus. E a todos vocês que não acompanharam esse programa, ouvintes, recomendamos o último programa que foi ao ar, tratou exatamente desta grande mestra. Mas nos programas anteriores nós estávamos aqui falando da consciência e seus veículos, caros ouvintes, dos planos de existência, esse que é e que são, caros ouvintes, os temas mais importantes para a nossa localização dentro da economia do universo. A geografia cósmica, caros ouvintes, é realmente mais complexa, muito mais complexa do que a topologia, a geografia aqui do nosso planeta, que tem locais tão distintos, montanhas tão altas, tem profundidades, né, onde o ser humano tema em investigar. E aí nós temos aí esse caso dos mineiros lá do Chile, que ficaram presos a 700 metros de profundidade, pois eles haviam perfurado galerias diversas ali para extrair os minérios da terra e ficaram presos. E para a felicidade geral dos nossos irmãos da nação chilena, todos aqueles mineiros estão sendo resgatados sãos e salvos para alegria. Mas a nossa condição, caros ouvintes, como seres que estamos evoluindo aqui no físico e estamos presentes também nas dimensões espirituais, é mais complexa, caros ouvintes. E nós, caros ouvintes, de certa forma, estamos aqui como aqueles mineiros lá do Chile. Muitos de nós, ouvintes, estamos, como bem disse o Platão, na sua maravilhosa alegoria da caverna, caros ouvintes, muitos de nós estão ainda presos no mundo das sombras e da escuridão, caros ouvintes, como nos legou esta maravilhosa analogia Platão. Muitos de nós estão apenas vendo sombras e luzes projetadas na parede das vidas, e esse mundo nos parece um mundo de assombrações, de medos, tristezas, sofrimentos, derrotas e muita batalha, muita luta pela sobrevivência. E nós, vagamente, caros ouvintes, nos lembramos da nossa espiritualidade. Mas aquele que vai se informando, caros ouvintes, que vai lendo e vai praticando esses conhecimentos, vai virando o jogo, caros ouvintes. Vai saindo da caverna, atravessando aquele túnel, assim como aqueles mineiros do Chile estão passando por um túnel estreito que foi escavado paulatinamente durante muitas e muitas sessões de escavação. Dias e dias se passaram até que o túnel chegasse lá à posição onde os mineiros estão presos. Então, apenas a nossa situação é inversa, caros ouvintes. Nós temos que perfurar um túnel, caros ouvintes, não para baixo na terra, mas temos que perfurar um túnel para cima até que nós alcancemos a nossa verdadeira natureza. E não há, caros ouvintes, outro caminho para seguir. E essa perfuração, caros ouvintes, não é fácil. Tanto é que nós encontramos nas escrituras cristãs uma informação do próprio Mestre Jesus, que nos diz que o reino de Deus tem que ser obtido à força, caros ouvintes. É uma das declarações mais estranhas que nós encontramos nos evangelhos, que tem as frases, os ditos do Mestre Jesus: o reino dos céus tem que ser conquistado à força. Porque, ouvintes, nós estamos aqui nessa posição que nós estamos verdadeiramente sepultados, e nós ficamos, ouvintes, maravilhados e muitas vezes estupefatos com aquela maravilhosa civilização que foi o Egito, quando eles enterravam cerimonialmente os seus mortos e embalsamavam aqueles corpos e lhes preenchiam com talas e os atavam totalmente. E quando essas múmias são descobertas hoje em dia, nós ficamos realmente assombrados como elas podem ter resistido até os dias de hoje. E a preocupação, caros ouvintes, que os egípcios tinham com a morte. A morte, caros ouvintes, que para nós é muitas vezes motivo de sofrimento, não obviamente pela nossa morte, mas quando desaparece alguém que nos é querido, nós ficamos muito tristes, principalmente porque nós somos pessoas despreparadas para viver e somos mais despreparados ainda para morrer. Porque para os egípcios, ouvintes, a morte não era o fim. Quando morria um egípcio, caros ouvintes, eles sabiam que ali estava, na verdade, ocorrendo um nascimento. Era o nascimento daquele indivíduo no plano espiritual. E a morte, caros ouvintes, é a grande viagem, a viagem de retorno para a nossa verdadeira identidade, para o núcleo da nossa consciência. E para que nós consigamos, caros ouvintes, conhecer alguma coisa disto antes que nós morramos, antes de que nós passemos dessa para melhor, como dizem os ditos populares, nós temos que estudar muito e temos também que criar a nossa disciplina, caros ouvintes. E temos que valorizar, ouvintes, aquilo que nós já temos. Porque isso pouco nós fazemos, caros ouvintes. Nós pouco verificamos que nós, seres humanos, cada um de nós, já somos, caros ouvintes, seres extremamente evoluídos. Mesmo que nós não nos demos esse valor, a nossa presença aqui, caros ouvintes, como seres autoconscientes, como pessoas capazes de argumentar, de perceber, caros ouvintes, de nos auto-perceber principalmente, de pensarmos, de lembrarmos, de nos comunicarmos, esta que é a grande diferença que existe entre o ser humano e os animais aqui nesse planeta, porque nós exercemos esse poder da linguagem. E nós, em outros programas aqui, já falamos isso, caros ouvintes. O poder da linguagem, o poder do verbo, caros ouvintes, que nós temos, é o que nos torna verdadeiramente semelhantes a Deus. Porque as escrituras nos dizem, caros ouvintes, que o homem, o ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E se nós lermos, caros ouvintes, e entendermos o que nos dizem os evangelhos, nós vemos lá no livro de João, o grande e amado discípulo do Mestre Jesus, ele diz: no princípio, caros ouvintes, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o que é o Verbo, caros ouvintes, senão o poder da vibração, o poder de vibrar aquilo que nós queremos, o poder de vibrar aquilo que nós desejamos, o poder de gerar palavras, vibrações, transmiti-las a outras mentes, a outras consciências. E isso, caros ouvintes, nós já podemos fazer. Então nós temos que partir desse ponto, caros ouvintes, e nos reconhecer como seres que temos equipamento, temos poderes, caros ouvintes, para fazer coisas prodigiosas. E foi o próprio Jesus também que disse, caros ouvintes, aqueles seus amigos que acorriam às suas palestras, aos seus comunicados, quando ele reunia uma assembleia ali de pessoas que queriam ouvir, queriam se banhar na aura do Mestre e receber a sua sabedoria, ele lhes disse, caros ouvintes: vós podeis fazer milagres e prodígios maiores que os meus. Foi ninguém menos que Jesus que disse isso, caros ouvintes, porque, obviamente, como um iniciado dos mistérios egípcios, iniciado nas tradições orientais, realmente Jesus reconhecia que dentro de cada ser humano existe, caros ouvintes, dentro de cada um de nós existe um grande poder. porque esse poder emana de Deus e nós somos veículos da divindade aqui na Terra. E mesmo, caros ouvintes, aquelas coisas que nós damos pouca importância. Os nossos cinco sentidos, caros ouvintes, o tato, o olfato, o paladar, a nossa visão, a nossa audição, são prodígios, caros ouvintes, que nós devemos saber valorizar. Nós temos que praticar, caros ouvintes, aquilo que disse Jesus quando ele mencionou: vinde a minhas criancinhas, porque delas é verdadeiramente o reino dos céus. Porque aquele que não se tornar como criança, caros ouvintes, não verá novamente o reino dos céus. Porque nós temos que diariamente, caros ouvintes, estarmos numa condição de existência que para nós as coisas simples devem ser fontes de deleite. Quando nós tocamos um tecido macio, quando nós degustamos uma comida feita com amor, com carinho, uma comida gostosa, caros ouvintes, quando nós ouvimos uma boa música, vemos uma figura, uma cena, uma paisagem bela, ou sentimos com as nossas, todos os poderes de percepção que nós temos, ouvintes, as coisas boas da vida, os perfumes, caros ouvintes, que nós conseguimos perceber, todos eles devem, caros ouvintes, nos conduzir à realização dos poderes que nós temos. Enquanto nós, caros ouvintes, não nos percebermos como a sede da felicidade, a sede da percepção espiritual, nós não poderemos começar a ser resgatados aqui embaixo, caros ouvintes. Porque eu, caros ouvintes, porque você que está aí do outro lado, nós é que somos verdadeiramente as múmias, caros ouvintes. Ao invés de sermos múmias paralíticas enterradas em algum sarcófago, nós somos, na verdade, caros ouvintes, múmias ambulantes, andando para lá e para cá nesse planeta, sem saber, caros ouvintes, sem perceber o que nós realmente somos. Ao contrário das múmias paralíticas, que jazem imóveis, soterradas por milhões de toneladas de terra, de areia, de pedras, debaixo dos templos, das pirâmides, das lápides antigas dessas civilizações desaparecidas, nós, caros ouvintes, que temos a vida dentro de nós, muitas vezes vagamos por aí sem sentido, sem saber por que nós estamos aqui. E isso, caros ouvintes, é pior do que ser aquela múmia paralítica, porque da mesma forma que as múmias, caros ouvintes, nós colocamos esses tecidos sobre nós, e tem pessoas que vivem preocupadas com as roupas, com as grifes, como disse o Frei Beto alguns anos atrás: hoje as grifes são as religiões modernas. As pessoas querem estar com o tênis, o sapato de uma marca, a calça de outra, a camisa daquela outra, uma blusa, uma bolsa, um óculos, um relógio que tenham ali determinadas marcas famosas que são divulgadas nas revistas, na TV, nos veículos de comunicação. E isso, caros ouvintes, é a mesma coisa do que os egípcios faziam quando eles enfaixavam as suas múmias. Porque nós, caros ouvintes, damos um valor para essas coisas que elas realmente não têm. Porque essas coisas todas, caros ouvintes, são passageiras. Todas essas coisas passarão, serão corroídas pelos elementos, serão e voltarão aos elementos da onde elas partiram. Tudo é pó, caros ouvintes, e ao pó tornará. Mas aquilo de nós, caros ouvintes, que é divino, a divindade retornará. Então nós precisamos focalizar a nossa consciência lá em cima e começar, caros ouvintes, a perfurar então o tubo que vai nos conduzir até lá em cima. E é através dos nossos corpos, caros ouvintes, desses veículos que nós temos que nos valer. Então, obviamente que a saúde física deve ser uma prioridade para todos nós, caros ouvintes. Nós precisamos nos alimentar bem, sem exageros, caros ouvintes, procurando sempre manter o equilíbrio do corpo. Porque quando não há o equilíbrio corporal, dificilmente a alma pode se manifestar através dele. Nós devemos também procurar sermos comedidos também com as nossas emoções, ouvintes, com o que nós também alimentamos o nosso corpo emocional. Saber, assim como nós escolhemos com as mãos os legumes, separamos e limpamos o arroz, separamos o feijão para cozinhar e preparamos as nossas refeições, nós temos que saber que emoções nós cultuamos no nosso corpo astral, que músicas nós escolhemos, que artes nós assistimos, o que realmente enaltece, que abrilhanta e que torna mais belo o nosso corpo de emoções. E esta é, caros ouvintes, a alimentação das nossas emoções. E também devemos priorizar, caros ouvintes, a nossa alimentação espiritual, pois será dos livros, será dos comentários que nós ouvirmos de instrutores, de mestres, de professores, de amigos, daí é que nós vamos tirar, caros ouvintes, as informações que nutrirão a nossa mente e que poderão levar a nossa mente a virar esse jogo, ouvintes. Ao invés do espelho refletor da nossa mente ficar voltado aqui para a matéria, ele pode se voltar lá para cima e começar a refletir a nossa natureza espiritual. Então é aí, caros ouvintes, que está um ponto que nós temos que considerar muitíssimo. Nós viemos aqui buscar alguma coisa, caros ouvintes, experiência, informações. Viemos aqui buscar, assim como o office boy de uma firma vai no banco pagar as contas, vai no cartório, leva documentos, traz documentos. Nós somos aqui, ouvintes, um office boy, uma office girl, que fomos enviados lá de cima pela nossa alma. Nós estamos aqui a serviço, caros ouvintes. Não estamos aqui a passeio. Isso aqui não é uma colônia de férias, caros ouvintes. Também não é um presídio. Nós não estamos aqui presos. Nós somos livres, podemos fazer o que nós quisermos nas nossas vidas, então nós temos que usá-la bem. E assim como nos conta aquela parábola dos talentos, caros ouvintes, nós recebemos de Deus, que representa obviamente o nosso espírito, a nossa alma, alguns talentos. E nós temos que pensar aonde nós estamos investindo e quando nós voltarmos para a casa do Pai, o que que nós vamos apresentar para Ele? Será que nós vamos fazer como aquele que pegou as suas moedas, os seus talentos e enterrou na terra? Ou será que nós vamos voltar para a casa do Pai com a multiplicação dos talentos? E aí, caros ouvintes, está alguma coisa para nós refletirmos. E no segundo bloco de hoje, caros ouvintes, nós vamos falar um pouco mais sobre o tema que finalizou a penúltimo programa, penúltima aula aqui que nós mandamos para vocês, falando da Trindade Superior do ser humano, caros ouvintes, o veículo mental abstrato, o veículo búdico e o veículo átmico, levando para vocês uma metáfora muito interessante no nosso ser, que eu acho que vai ser algo para muita reflexão para todos que estão nos acompanhando. Mas agora, ouvintes, nós vamos fazer o nosso tradicional intervalo para nos refrescarmos um pouco aqui, prepararmos o material para o segundo bloco, e vocês vão ficar com o nosso convite, caros ouvintes. A todos aqueles que nos acompanham, que tiverem condições, por favor, ouvintes, venham, participem do nosso trabalho, se associem aqui na Levir, na loja esotérica virtual, apoiem aqui a Rádio Esotérica FM, para que nós tenhamos condições de continuar esse trabalho que está no ar há tantos anos e tem tido, caros ouvintes, um crescente apoio e assim tem atingido cada vez mais pessoas, ocupando um espaço, tendo uma utilidade, eu creio, para a espiritualidade de todos aqueles que acorrem aqui às nossas atividades, aos nossos programas. Então, caros ouvintes, vamos parando por aqui, voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérico. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo a audiência, o prestígio de todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui na rádio e a vocês que estão nos ouvindo a qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite, aqui pela opção Lux Esotérica do menu da rádio ou lá na seção de áudio da loja esotérica virtual e também nas gravações desse programa aqui. Temos certeza, muito e muito tempo depois que essa emissão for ao ar, estas palavras ainda continuarão vibrando. E tudo isso, caros ouvintes, tem sido possível com o apoio dos associados da Levir. A todos vocês, caros ouvintes, indistintamente, nós sempre mandamos o nosso agradecimento. Realmente que as palavras não conseguem representar o nosso sentimento de gratidão, de realmente o nosso carinho por esse apoio que vocês têm nos dado, que tem permitido a distribuição desses materiais, dessas informações para todos que estão buscando na internet de uma forma gratuita, e aqueles que querem e que conhecem, caros ouvintes, a lei do retorno, vem aqui e retorna um pouco da energia que nós emitimos na forma do seu apoio financeiro, do seu apoio moral, caros ouvintes, que para nós é importante, e principalmente no interesse nas nossas atividades. Então, muito obrigado, queridos e queridas amigos e amigas ouvintes que são associados, simpatizantes da Liver. E a todos vocês que estão aqui chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Estamos falando, como sempre, de espiritualidade, ouvintes. E vamos falar agora de um tema muito abstrato, mas que ao mesmo tempo nós queremos dar a ele um formato, caros ouvintes, que, segundo a antiga e grande tradição, caros ouvintes, dos analogistas, que foram os teósofos, os teosofistas originais, eles sempre faziam uma comparação com as coisas do mundo e assim facilitavam o entendimento àqueles que procuravam compreender as verdades espirituais. E quando elas são explicadas de uma maneira nua e crua, muitas vezes elas são incompreensíveis ou as nossas mentes não conseguem abarcar o verdadeiro significado e tudo que está realmente envolvido nesses conhecimentos espirituais que nós tratamos aqui. Então, quando nós queremos falar, e é o nosso objetivo agora, falar sobre a tríade superior, ouvintes, nós temos que realmente desenvolver um pensamento que facilite a nossa compreensão, porque são coisas extremamente abstratas. Na verdade, caros ouvintes, a tríade espiritual que temos dentro de nós, que estão dentro das nossas auras, estão aqui manifestadas, é também uma outra coisa que nos torna semelhantes a Deus. Porque Deus, caros ouvintes, é uno, mas ao mesmo tempo é trino. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. É Brahma, é Vishnu, é Shiva. É Osíris, é Ísis e Horus, caros ouvintes, é uma trindade. Então assim, esse, caros ouvintes, é um verdadeiro dogma. Não no sentido de verdade imposta, mas é uma verdade transcendental que se manifesta no universo e se manifesta no ser humano. Aqui, no nosso próprio corpo físico, ouvintes, nós temos essa trindade manifesta. Porque o corpo físico do ser humano é cabeça, tronco e membros. E isso reflete, ouvintes, exatamente os três princípios, as três modalidades de consciência, de energia, da divindade, de Deus. Porque a cabeça, caros ouvintes, é Pai. E o nosso tronco, caros ouvintes, aonde estão os órgãos internos que mantém todo o funcionamento biológico do nosso corpo, é o Filho. E os nossos órgãos são, caros ouvintes, o Espírito Santo. Porque a cabeça, caros ouvintes, que é Pai, é a vontade. Então, aquilo que os hindus chamam de Atma, caros ouvintes, a cabeça, o primeiro raio, que representa o aspecto Pai da Trindade, ela se manifesta como uma vontade que emana da nossa cabeça, que comanda todos os órgãos e aonde está localizada a nossa mente. Agora, os nossos órgãos internos, caros ouvintes, e obviamente os membros externos, nossos braços, nossas mãos, as nossas pernas, os nossos pés e também, de certa forma, os nossos aparelhos reprodutores, eles são, caros ouvintes, uma expressão do terceiro aspecto, que, como nós falamos aqui na última segunda-feira, falando de Nossa Senhora, falando do eterno simbolismo do feminino. Então, caros ouvintes, o terceiro aspecto, aquilo que o cristianismo chama de Espírito Santo, é o aspecto feminino, é o aspecto mãe, é o aspecto atividade, caros ouvintes, que constrói, assim como é através dos nossos membros que nós temos a ação, que nós moldamos com as nossas mãos as coisas, o mundo à nossa volta, com as nossas pernas, os nossos pés, nós nos deslocamos pelo mundo. É essa atividade, caros ouvintes, que está representada pelos nossos membros aqui no corpo físico. E os nossos órgãos reprodutores são exatamente a manifestação do poder de criação e de recriação que os orientais chamam de Shiva, caros ouvintes. Porque Shiva é, ao mesmo tempo, criador e destruidor. E nesse simbolismo, esse simbolismo se liga também ao aspecto Espírito Santo, que afeta, obviamente, a nossa consciência. Agora, o nosso tronco, caros ouvintes, que é o Filho, ali, porque o Filho, que é Vishnu, caros ouvintes, que é Horus na tradição egípcia, é a consciência que se preserva, caros ouvintes, porque se é o Pai que gera, se é aquele que emite o primeiro raio, é a Mãe que gesta no seu ventre o Filho. Mas essa segunda pessoa da Trindade, caros ouvintes, é a preservação. E é por isso que o nosso tronco é a imagem do segundo aspecto da divindade. Então, na nossa natureza física, está exposta de uma forma lunar, de uma forma corporificada, a Trindade. Agora, esse mistério está mais profundamente encravado dentro de nós, caros ouvintes, porque o aspecto mãe, caros ouvintes, o aspecto Espírito Santo, ele se manifesta na Trindade interna no ser humano, como a nossa mente, aquilo que os hindus chamam de manas. Em inglês, nós sabemos que homem é man. E isso, caros ouvintes, deriva diretamente do sânscrito, que é, obviamente, a linguagem ariana primordial de toda a cultura ocidental, caros ouvintes. E aqui nós chamamos de humano. E na palavra humano, caros ouvintes, no man existe essa partícula manas, que significa pensar. O pensador, caros ouvintes. Então, o aspecto criador, destruidor e criador está na nossa mente. Então, daí a importância que nós temos que dar, caros ouvintes, à nossa mente. Aquela que Blavatsky mencionou no início do seu maravilhoso livro A Voz do Silêncio. A mente, caros ouvintes, é a grande assassina do real. Nós temos que lidar com esse terrível poder que a mente tem, caros ouvintes, de criar ilusões, de, como nós dizemos naturalmente, de mentir, caros ouvintes, porque a mentira é uma invenção que muitas vezes nós toleramos no nosso dia a dia. Nós até dizemos que há mentiras que são necessárias dizer no nosso cotidiano, e é assim que nós vivemos, porque a mentira é uma criação mental. É a sofisticação, caros ouvintes. Como esses computadores que estão aqui na nossa frente nesse momento. Na minha frente aqui tem dois computadores funcionando. Existe uma TV aqui do outro lado, ligada com um receptor de satélite. Muitos outros equipamentos estão aqui. Tem dois telefones aqui do meu lado esquerdo. Tem um fax, tem um telefone sem fio. Então nós estamos... Eu acredito que vocês aí na casa onde vocês estão, aí no seu escritório, no seu local de trabalho, na sua residência, vocês têm muitas coisas sofisticadas ao redor de vocês. Nós temos que tomar cuidado, caros ouvintes, com essas coisas sofisticadas, porque a sofística, que era, né, uma escola não muito querida da filosofia grega, eram defendidas por aqueles que tinham um grande poder de oratória, que tinham o domínio das palavras, ouvintes, o poder da retórica, que eu espero que eu tenha alguma coisa disso também, mas pelo lado positivo da questão, porque o computador, caros ouvintes, a TV, o rádio, todos os equipamentos que nós usamos podem ser uma ferramenta de autoconhecimento, de crescimento, de trabalho. Mas também, ouvintes, pode ser uma ferramenta de ilusão. Pode alienar a pessoa. Há pessoas que passam dias e dias diante da televisão, vendo dezenas de programas, e há muita coisa perniciosa na mídia, caros ouvintes, principalmente televisiva. Se estimam que cerca de 30 mil assassinatos são transmitidos em cada canal de televisão anualmente. E, em média, o brasileiro fica 6 horas diante de um televisor acompanhando esses programas. E aí as pessoas têm uma impressão banalizada da violência, dos assassinatos, das mortes, e aí as coisas que realmente são desagradáveis, que são desumanas, caros ouvintes, ficam banalizadas. Nós não damos a devida importância. E no rádio, caros ouvintes, que muitos achavam que ia morrer, ele está aqui vivo, firme e forte. Nós estamos aqui usando a mais moderna tecnologia de rádio para que vocês recebam, não mais sendo transmitida pelas ondas realmente de rádio, mas transmitido pela internet. Nesse momento vocês estão recebendo o meu sinal, que vem aqui da Zona Sul da cidade de São Paulo, vai seguindo pela internet até um servidor que está na cidade de Houston, nos Estados Unidos. E é de lá, caros ouvintes, que vocês estão puxando os dados que são convertidos nos seus computadores, reproduzindo aqui a minha voz. E o que eu falo aqui, caros ouvintes, leva 30 segundos para sair aí no computador de vocês. Eu estou 30 segundos na frente no tempo aí do que vocês estão ouvindo. E às vezes até mais, porque o computador vai criando um arquivo, né, de buffer, né, assim como ele é chamado. Então esse espaço de tempo pode ser até maior do que 30 segundos. Mas o que eu quero dizer, caros ouvintes, é que tudo que é sofisticado pode ser também mentiroso, ouvintes. Nós temos que periodicamente sentar, caros ouvintes, e não nos deixar ser dominados pela tecnologia, pelos celulares, pelos computadores, pelos carros, pelos aviões, pelo rádio, por toda a eletrônica, caros ouvintes, a parafernália de equipamentos que hoje em dia fazem com que, ouvintes, as pessoas estejam realmente naufragando num mar de informações. E a espiritualidade, caros ouvintes, é exatamente focalizar aquilo que é essencial. O essencial, caros ouvintes, é aquilo que está dentro de nós. É o ser, não o ter. Então nós temos que estar atentos. E a nossa mente, caros ouvintes, é essa grande assassina, que nós devemos fazer aquilo que Blavatsky recomendou. Nós temos que matar essa assassina, caros ouvintes, porque matá-la significa, na verdade, transformá-la. O verbo matar, caros ouvintes, a morte, dentro da tradição esotérica, significa uma coisa diferente do que aquilo que nós vemos no dia a dia. Porque quando o carro morre, caros ouvintes, não é que nós temos que jogar o carro fora, mas nós temos que dar um jeito de virar a chave de novo, empurrar o carro e fazer com que ele pegue. Ou seja, nós temos que transformar aquela condição de morto em vivo. Então, matar a assassina do real, caros ouvintes, significa transformar a assassina do real. Virar o espelho da mente para o alto. E o que, que está no alto, caros ouvintes? É realmente aquilo que é mais sublime no ser humano, caros ouvintes, os princípios búdico e átmico, que ainda não estão desenvolvidos em nós, caros ouvintes. Porque o princípio búdico, se ele se expandisse em nós tão rapidamente como nós gostaríamos que o fosse, nós não precisaríamos estar aqui falando para vocês, porque eu estou falando para a alma de vocês, caros ouvintes, para a mente de vocês. Porque se vocês já tivessem corpo búdico, caros ouvintes, se vocês tivessem a intuição, que é uma maneira diferente de pensar, é uma nova modalidade da consciência, vocês não precisariam ouvir mais do que algumas poucas frases do que eu estou dizendo, e lá dentro de vocês a voz da intuição diria: isso é certo ou isto é errado, ou o reconhecimento daquilo que está sendo dito. Porque lá dentro de nós, caros ouvintes, existe esse poder, mas ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa ser ampliado. Nós ainda não temos, diferentemente do corpo mental, nós ainda não temos uma aura búdica, uma aura crística, caros ouvintes. Aquele que é chamado corpo de glória. E muito menos, e o corpo búdico representa exatamente a segunda pessoa da Trindade, o aspecto filho, caros ouvintes. E como é que nós desenvolvemos esse aspecto dentro de nós? É, caros ouvintes, virando o espelho da mente para o alto e esperando, caros ouvintes, no silêncio, a chegada daquele presente divino. A criança, caros ouvintes, que Maria esperou dentro do seu ventre, o menino Jesus, o Cristo, cada um de nós precisa receber essa criança dentro de nós, mas não no nosso corpo, mas na nossa mente. Porque, como disse São Paulo, caros ouvintes, o Cristo em nós é a esperança de glória. Glória significa luz perene, caros ouvintes, compreensão total das coisas e principalmente o sentimento de unidade com tudo e com todos. Porque aqueles que desenvolveram o seu corpo búdico, que têm verdadeiramente a intuição, sentem-se unidos com todos. E isso, caros ouvintes, pode ser traduzido por aquela palavrinha com 5 letras, que é o amor. Todos os mestres espirituais têm um imenso amor, caros ouvintes, por todos os seres, por todas as situações. A nada eles excluem, eles incluem tudo no seu coração, caros ouvintes, e eles praticam infinitamente o perdão, porque tudo compreender, caros ouvintes, tudo incluir no amor, é tudo perdoar. E é através desse amor, caros ouvintes, que se reflete no nosso corpo emocional. E é por isso que nós vemos, caros ouvintes, de uma maneira que para nós parece incompreensível, milhares, talvez até milhões de pessoas em outros países, em outras situações, mas aqui no Brasil, no dia de Nossa Senhora, nós vemos ali naquele santuário, naquela grande basílica de Aparecida do Norte, milhares de pessoas ali visitando, assistindo aquelas missas e manifestando emocionalmente a sua devoção para Nossa Senhora, para esta figura espiritual. Então é um sentimento, é uma emoção que há dentro de cada um deles, e essas pessoas se elevam, caros ouvintes, nesse momento, porque o nosso corpo emocional se conectará finalmente no final da nossa evolução com o nosso corpo búdico, com o nosso corpo crístico, ouvintes, e aquele corpo que está acima, caros ouvintes, que é o mais misterioso de todos. Na verdade, não um corpo, mas um princípio, que é o princípio do Pai, é o Atma que os hindus falam. Ele se conecta, caros ouvintes, diretamente com o nosso corpo físico. Então, por isso que é importante a disciplina do corpo. É preciso dedicar de uma maneira disciplinada tempo para nós nos dedicarmos à espiritualidade, ouvintes. E aqueles que puderem praticar as artes marciais, praticar os esportes, realmente condicionar, habilitar o corpo, desenvolverão em si a vontade aqui no físico, que é um reflexo, caros ouvintes, daquela vontade divina que jaz esperando por nós no próprio Nirvana, que é o plano Atma. Então, caros ouvintes, esta trindade, a trindade da mente abstrata, se reflete na mente concreta. O plano búdico, o plano da intuição, do amor divino, se reflete nas nossas emoções. E o Nirvana, caros ouvintes, a vontade espiritual, se reflete aqui no nosso corpo físico. E coroando tudo isso, caros ouvintes, como um sétimo princípio, está a nossa chispa divina. A nossa mônada, que paira, caros ouvintes, como a testemunha desse desenvolvimento, que está sempre conosco aqui no nosso coração. E uma outra metáfora, caros ouvintes, que nós podemos lançar mão para entender isso, é com essa tecnologia visual, caros ouvintes, que tanto nos encanta, e é a tecnologia da luz, caros ouvintes. O nosso programa se chama Luz, a luz oculta, luz esotérica. E o olho, caros ouvintes, é o órgão físico mais esotérico. E isso já é reconhecido há muitos e muitos milhares de anos pelos nossos antepassados espiritualistas do Egito, porque lá a figura do olho de Horus, caros ouvintes, era a figura mais cultuada. Porque através do olho, caros ouvintes, nós podemos perceber uma série de frequências, as dimensões, as cores, a profundidade. E o olho, caros ouvintes, tem um simbolismo profundo com a nossa espiritualidade. E mesmo, caros ouvintes, óbvio que há muita coisa a ser falado sobre o simbolismo dos olhos, caros ouvintes, mas o que a gente nota mais claramente, como hoje em dia, caros ouvintes, as novas gerações têm acesso a um material visual farto, ouvintes. Muitos de vocês que estão aí me ouvindo podem ser de uma época onde os livros tinham pouquíssimas ilustrações, as pessoas acorriam às bancas para comprar as revistas de fotos para saberem o que acontecia nos outros países, porque ainda não havia televisão, e então as pessoas tinham fome de imagens, de fotos. E hoje nós estamos num mundo inundado com imagens, inundado com as imagens da TV via satélite, das imagens que são publicadas nos jornais, nas revistas, nos livros. As crianças brincam com videogames que são imagens em movimento geradas por computador, ouvintes, e surgiu até um novo tipo de arte, a oitava grande arte, caros ouvintes, que é o cinema, que é o vídeo. E as pessoas então ficam fascinadas com a reprodução de detalhes históricos, com os costumes, com a indumentária que o cinema cria, aquela ilusão para que nós consigamos ver o que aconteceu no passado, ou pela ficção científica nós conseguimos ver o que vai ser no futuro. Mas, ouvintes, nós vemos isso. Agora, a nossa vida tem uma similaridade, tem, caros ouvintes, é uma metáfora do que nós temos no cinema. Porque essa vida que passa aqui fora, caros ouvintes, fora de nós, é como o filme, caros ouvintes, que impacta a tela. Então, diariamente, fora de nós, nós estamos assistindo um filme, o filme das nossas vidas, das nossas ações. Agora, o verdadeiro filme, caros ouvintes, ele está onde? Está na nossa mente. É lá dentro que está a película, caros ouvintes, que passa. Então, o que é real, caros ouvintes, não é o que está batendo aqui na tela, o que está acontecendo fora de nós. O que é real, ouvintes, é o filme que está lá na nossa mente. E nós somos diretores, editores, caros ouvintes, e não meros espectadores, como nós somos aqui fora, desse filme. Vamos deixar de ser meros espectadores, caros ouvintes, vamos prestar atenção no filme. Vamos mudar o filme que está dentro da nossa mente. Vamos trocá-lo, vamos colocar um filme melhor lá. Vamos trocar aquele DVD, vamos colocar uma outra coisa funcionando lá. Porque nós podemos fazer isso. Trocando o filme aqui dentro, caros ouvintes, o que vai passar na tela fora de nós vai ser um filme diferente. É assim que nós podemos mudar a nossa vida. Porque por trás do filme, caros ouvintes, existe uma lâmpada. E essa lâmpada, caros ouvintes, é a luz da intuição. É a luz que vem do plano búdico. E a eletricidade, caros ouvintes, que anima essa lâmpada para que ela brilhe, é a energia perene do Nirvana, caros ouvintes, que está lá esperando por nós. E a nossa chispa divina, caros ouvintes, está por trás disso, intensificando e emanando essa energia, eletrificando o nosso corpo átmico, a energia, e mandando luz para a lâmpada, e ela impacta o filme que está na nossa mente, e então nós estamos vendo uma coisa aqui fora. Vamos, queridos ouvintes, deixar de ser meros espectadores, vamos nos transformar nos diretores, nos atores e nos editores, nos verdadeiros criadores do filme da nossa evolução. Era isso, caros ouvintes, que nós tínhamos para dizer hoje para vocês. Ficamos muito felizes que os ouvintes ainda estão aí do outro lado nos acompanhando. E vamos encerrar este programa de hoje com estas reflexões. Uma vez mais, convidando a vocês, vamos fechar os nossos olhos, nos voltar para o nosso interior, sentindo o nosso batimento cardíaco. Uma vez mais, ouvintes, visualizando agora com muito mais clareza aquela luz espiritual, a joia inefável que brilha no centro dos nossos corações. Façamos essa luz brilhar intensamente, visualizando essa luz expandindo pelo nosso ser, preenchendo todo o nosso corpo, se expandindo e se projetando à nossa frente, ouvintes, que nós possamos caminhar a nossa evolução, iluminados pela luz da nossa chispa divina que jaz eternamente nos nossos corações. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar, ouvintes, o sentido das palavras deste mantra do ser interno que diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e mais branco que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que o Espírito da Verdade sempre esteja aqui conosco, que a bênção do Mestre que nós acabamos de enviar siga para os vossos corações e aqueça ainda mais a chama espiritual que está dentro de vocês, que ajude a iluminar as vossas mentes e que nós possamos estar aqui nas próximas ocasiões. Desejamos a todos vocês, ouvintes, um ótimo final de noite, um bom descanso, e enviamos a todos o nosso caloroso e fraterno abraço. Esperamos estar de novo com vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica.